Salvador, muito boa noite. Avianca, Oscar November Lima. Prossiga. Oscar November Lima se encontra na ponte 4. É, tem uma autorização para reboque para a ponte de número 7. Para portão 4, vai para portão 7? Afirmativo. Está autorizado em este reboque, chame no término. Ok, muito obrigado. Procópio 3601, bom dia. Salvador, Congonha, 360, fez o Luna 6, decola a pista 90, curva à direita, da Evo Lida Bridge, controle 12945, transponda 5151, posição 360. Solo após o reboque da Avianca iniciar o táxi, Está autorizado, chame táxi. Eu estou 3601. Aeronave do rebote da Avianca que está iniciando o táxi agora. 601, acionado com 155, 4 horas e 20, da Leão para o táxi. 601, livre táxi à direita, até o ponto espera, reporte. Livre táxi à direita, reportará o próximo ponto espera, até 3601. Salvador, de ótica November Lima. Firme. Ok, Paulo Salvador, ótica November Lima, informa o final do reboque, já estamos aqui na ponte 7 e te desejo uma boa noite, um bom final de semana. Igualmente. Autorizado. Chame no término. Para e decolar variável com 3 nós. Linha 01156, controle 12945, boa viagem. 2945, 3601. reporte no término. Bom dia. Caiba da El, aguarda cópia, ajuste 1012.

Polo Salvador. Bom dia, Papa Romeu, Charlie Sierra Eco. Charlie Sierra Eco, 1895. Prossiga, Sierra Eco. Está livre o acionamento, chame na saída do Passo 3. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 9182, na sua escuta. Próxima, Juliette, Juliette, 9182. 9182, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 9182. Point. Bom dia, CNM 251, puxa back estacionamento 03. Quadrilha equipe de solo após o Oxané parquear no 2, está autorizado, chama táxi. Após o Oxané no 2, está autorizado, chama táxi, CNM 62. Charlie por Eco. E vai observar o Oxané ingressando agora no pátio, após prossegue pátio, reporte na Quebec para o cruzamento. Partiu agora no portão 2, está autorizado prosseguir até Quebec para reporte para o cruzamento, Charlie CF. Solo confirmando após 11 anos no 03, está autorizado? No 02, será? Firme.